E eu tenho que dizer que tenho orgulho, desde que sou presidente do município, fizemos 30 publicações. 30 publicações do mais variado estilos possíveis em termos literários. E por isso, num investimento à volta de 50 mil euros. Alguns diriam que poderíamos ter feito com esses 50 mil euros uma hectare, em termos de ambientais. Poderíamos ter alcatroado uma estrada. Poderíamos ter feito um monumento dedicado às mães, como eu há bocado dizia. Para nós é um motivo de orgulho. É um motivo de orgulho de termos esta capacidade intelectual e da nossa diversidade na área da escrita, na área da arte, na área da música, nas diferentes áreas que há. Nós somos um concelho enorme. Nós, dizia eu ontem no meu discurso com o Sr. Primeiro-Ministro, que nós não temos complexos de inferioridade. Aquilo que eu vos queria dizer, em nome do município, é muito obrigada pela vossa colaboração, porque um concelho vive de um conjunto de fatores e de união desses fatores, desde a área literal, cultural, desportiva, empresarial, isso é que é um todo, isso é que é importante, e nisso digo-vos, nós somos um grande concelho e eu tenho um grande orgulho de ser vosso presidente.